Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Todas as semanas os druidas da floresta acolhem sons saídos dos anos 60 e 70, especialmente com destaque a faixas do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais. E hoje estamos a assinalar os 50 anos sobre o álbum Inner Visions de Stevie Wonder. Já escutámos a faixa Higher Ground, uma das canções deste que é o 16º sexto disco de Stevie Wonder com selo da Motown. Saiu a 3 de agosto de 1973, ainda está a celebrar os 50 anos, e é um disco que surge aqui também no meio de uma sucessão de trabalhos muito aplaudidos por parte de Stevie Wonder, no momento em que passa de um jovem cantor mais romântico para uma escrita muito mais adulta, em que alia o seu virtuosismo enquanto escritor de canções a uma mensagem mais política e também mais espiritual, como acontece, na verdade, neste registro Inner Visions, com um olhar também sobre o estado da América desta altura e o fim do sonho americano dos anos 60 e já em plena década de 1970. Uma das faixas centrais é Living for the City, em que Stevie Wonder fala da desigualdade social, contando aqui a história de jovens que viajam do Mississippi para uma grande cidade e aí caem nas várias armadilhas que a sociedade lança aos jovens negros da América neste período. Vamos escutar então Living for the City, um momento histórico na música soul, uma das primeiras músicas a lidar de forma explícita com o racismo sistémico e que transformou Stevie Wonder numa das vozes da sua geração. Living for the City, tema central deste disco de 1973, há 50 anos, Inner Visions, de Stevie Wonder. A boy is born in hot down Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Wow. New York, just like I pictured it. Skyscrapers and everything. Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you wanna make yourself $5, man? Yeah, brother. Hey, look here, run this across the street for me right quick, okay? Run this across the street for me. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street. Shut your mouth. Oh, no. What I do? Turn around. Put your hands behind your back. Let's go. Let's go. The jury of your peers having found you guilty. 10 years. What? Hey, come on. Come on. Get in that cell. Concern is how much you'll pay. took Mr. Know-it-all's advice. Oh, he's the man with the plan, got the counterfeit dollar in his hand. Just don't give a care, no. He's Mr. Know-it-all. Say he's Mr. Know-it-all. And if I take a pain, take a head off to the man who's got the plague. Stevie Wonder em destaque alargado hoje na Floresta Encantada, há 50 anos, a edição de Inner Visions, o disco sucessor de Talking Book, esse também um álbum histórico por parte de Stevie Wonder, lançado em 1972. Inner Visions saiu a 3 de agosto de 73, é um álbum adulto no percurso de Stevie Wonder, com uma produção exímia. Stevie Wonder também a abraçar de forma também mais completa os sintetizadores, e que seriam também peça fulcral para o desenvolvimento da música soul e do R&B. Aliás, este disco está na gênese de muito daquilo que se veio a fazer durante a década de 1970 e até na década seguinte, em 1980, com o recurso ao sintetizador aliado, claro, aos instrumentos tradicionais da música soul. Estivemos com Living for the City, essa música central em todo este disco, Inner Visions, e agora também com Is Mistress Know It All. Vamos fechar este destaque alargado a Inner Visions de Stevie Wonder com Jesus Children of America, aqui a aliar, claro, o lado mais espiritual com o lado social, e que marca de forma muito forte este trabalho de Stevie Wonder, e é por isso considerado, e tem sido considerado desde a sua edição há 50 anos, como uma verdadeira obra-prima da música norte-americana e de toda a música soul, o registro Inner Visions. Stevie Wonder, há 50 anos, em 1973, agora com Jesus Children of America. Hello, Jesus, Jesus, children, Jesus loves you, Jesus, children. Hello, children, Jesus loves you of America. he's saying, are you feeling what you're praying? Are you healing pain, feeling what you say inside? You'd better tell your story back, and if you like it, it will come to pass. Tell me, holy, holy roller, are you standing like a soldier? Are you standing for everything? Talk about. Meditation speaks of inner preservation. Transcendental meditation gives you peace of mind. You better tell your story fast. Faixa Jesus Children of America, a fechar este destaque alargado na Floresta Encantada, a Stevie Wonder e ao álbum que celebra 50 anos, Inner Visions, saiu a 3 de agosto de 1973. Vamos aproveitar esta edição da Motown para escutarmos também outros momentos desta editora emblemática da música soul norte-americana, para passarmos outras músicas que também saíram em 1973 e que já celebraram ou vão celebrar 50 anos. Por exemplo, os Temptations, em fevereiro de 73 saiu o registro Masterpiece por parte dos Temptations, e lá pelo meio a faixa que lhe dá título, é um tema longo, são mais de 10 minutos para uma faixa que alia o psicadelismo com a música soul, e é uma verdadeira obra-prima por parte dos Temptations. Chama-se Masterpiece, é também de 1973, aqui os Temptations a abrirem também a Floresta Encantada, a outras propostas da editora Motown, que também saíram em 1973. Os Temptations com Masterpiece. Mm-hmm. I lived in a place they called the inner city. Getting ahead was strictly a no-no, 'cause nobody cares what happens to the folks that live in the ghetto. Thousands of lives wasting away, people living from day to day. It's a challenge just staying alive, 'cause in the ghetto only the strong. richness of loving. These are flowers straight to you. I'm trucking. A Floresta Encantada a dar destaque também, depois de Inner Visions de Stevie Wonder, mas a darmos destaque também a outros temas que saíram em 1973 com o selo da Motown, a editora que nasceu em Detroit, daí também o seu nome, Motor e Town, já que Detroit era casa das grandes construtoras de automóveis dos Estados Unidos da América. A editora foi fundada em 1959. Estivemos em 1973, aliás, estamos durante todo este programa em 1973, primeiro com os Temptations, Masterpiece, para o registro com o mesmo título, lançado em fevereiro de 1973. Entretanto, Eddie Kendricks, que fez parte dos Temptations entre 1960 e 1971, mas a solo também se distinguiu, e escutámos a faixa Keep on Trucking, também de 1973. Nesse mesmo ano, os Jackson 5 editaram o registro Get It Together, o oitavo álbum de Jackson 5, saiu em setembro de 73, também com selo da Motown. Vamos ouvir o tema que dá título a este disco, Get It Together, os Jackson 5, agora na Floresta Encantada. Get it together. baby, please turn yourself for love. Oh, baby, so I can love you good. Oh, baby, I'll make you feel so good. Oh, sugar, just like you want me to. Oh, baby, you sure love the ball. Oh, baby, you sure love the ball. Oh, honey, I hope you never freeze. I love you, I love you so much. Oh, baby, baby, don't ever go away. Oh, stay with me, baby. I love you night and day. Oh, baby, you sure love the ball. Oh, honey, you sure love. Floresta Encantada a assinalar 50 anos sobre algumas músicas essenciais da editora Motown, editora de Detroit, por onde saiu Inner Visions de Stevie Wonder, que teve hoje destaque alargado na Floresta Encantada. Saiu no início de agosto de 1973, está ainda a celebrar 50 anos. Entretanto, estivemos com os Jackson 5, lá atrás com Get It Together, e agora You Sure Love to Ball, de Marvin Gaye, uma das canções de de Let's Get It On, de Marvin Gaye, saiu no final de agosto de 73, por isso não se espantem se daqui a algumas semanas começarem a registar em várias publicações a celebração dos 50 anos sobre este disco emblemático de Marvin Gaye. Sai depois de What's Going On, um disco em que Marvin Gaye olha para o estado social dos Estados Unidos da América. Aqui olha para os sentimentos, para o interior, com canções mais românticas, mais sensuais e também bem mais sexuais, e que lançam aqui também muitas pistas para o som da música soul durante o resto da década de 1970. Proponho para o final da Floresta Encantada continuarmos com a faixa que dá título a este disco de 73 por parte de Marvin Gaye, mas neste caso uma versão captada ao vivo, e por isso vamos ter que viajar até 1976, Marvin Gaye em concerto na sala London Palladium, com o tema Let's Get It On, a fechar a Floresta Encantada desta semana. É Marvin Gaye em concerto. Até para a semana. Promise me you said my Shirt, but baby, no, I won't. What'd you say, baby? Oh, ow! Come on, little baby. Let me turn the music way down. Let me turn the record player low. I wanna talk to you real good. Turn the music down, baby. This is a good station, too, baby. Don't think it sounds good. Oh, Lord have mercy. Oh, God. Come here, little baby. Let me grab me, baby. Baby! Let me turn the lights down low, baby. Come on, baby. Let me turn the lights way down. Hold it, baby. Well, let me cut the lights off, baby. Ow! That's all, y'all. Thank you! Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada.